Gigante Crocodilo Prime. Faz a boquinha. Faz a boquinha. Joga a mão pra cima e faz aí, ó. Faz a boquinha do animal. Master Cities. O seu canal de músicas no YouTube. Mais um espetáculo do gigante. Todo carisma. Competência e a humildade dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Pra cima, meus DJs. Agora é na pressão. Bora que tá na hora, fazenda! E aí? Agora, quero ouvir. Eu vou deixar você partir. Pra começar bonito, tá pressão bonito. So Vou deixar com vocês, com vocês. Céu, céu, céu, céu. Agora! É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel. É pressão do Enem! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Super abraço aqui a toda a nossa galera que veio lá do Barreiro hoje curtiu o Gigante. E a galera que veio lá do Jurunas, fala meu parceiro Ricardo Rios. E aí, moleque? Bora, meu Vitor. É mais uma na conta, garoto. E fumo baseado. Pipirinha é contigo agora. Fumo baseado. I wanna love you. Caqueado já. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Faz o caqueado. Bora endoidar. Bora endoidar. Bora. Vai. Fui pro baile muito louca, a fim de se envolver. Só tem 17 anos e o que vai acontecer? É crocodilo. Vai dar BT, vai dar. Vai dar BT, vai dar, vai dar BT. Gordidinho pressão. É bagulho doido. Alô, Melry! Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. A sequência da sarrada, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. A gente brigou, eu mandei ela embora. A gente só chora. Dalidinho pressão. O nosso amigo Robinho Harig. Bora meus top do comércio. E ali do camarote, o meu parceiro italiano. Um abraço, garoto. E é mais uma com a marca do Gigante Rony Show. É o baile do croco. Eita! Minha CDK tá na área. Bora, Roboclub! Bora pra cima! E aí, alemão da LG, segura! Opa, opa, opa, essa moça. DJ Pernambuco, essa anda em Tubarão. Meu parceiro Del da PDK. Ele no som que ele dá valor. Crocodilo Prime. Segura! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Prime! Então joga essa. E o nosso amigo Leandrinho também tá na área. Segura, segura, senhor! Olha meu parceiro Amaral hoje! Ele veio conhecer o Gigante! E aí, Amaral! Bora botar logo no 12, no 12! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar! Só vai até o 10! Joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, senhor! Eu já falei! Bota no 12! Master CDs! O seu canal de músicas no YouTube! É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? E o Vitão do Açaí! Olha o batidão! Olha o batidão no batidão no batidão! E a galera vem dançando, vem dançando, vem fazendo! Vem no caqueado, vem no caqueado, vem no caqueado! Bora, bora, maninho! Bota, bota na pressão! Vai, vai, vai! Os homens jogam a mãozinha pra cima. Ó bem, peteca, vai. Ó bem, peteca, vai. Ó bem, peteca, vai. delícia esse vale, toma uva. Nossa, que delícia esse vale, toma uva. Deixa no batidão, deixa no batidão. Olha, olha, olha, olha. O meu grande amigo Marlon Branco já tá no comando animal. Já já tem lançamento da nova música do Crocodilo. E o Marlon Branco disse, ó, essa vai dar o que falar. Então toma, então toma, então toma, então toma. Prepara o corte. Esse corte tem o patrocínio do Bico dos Caixa Baixa. É Crocodilo. Já. E meu parceiro Rafael Lins, um abraço, Rafael, pra você. E meu parceiro Skate também tá na área. Um abraço do Dinho. Dinho. O meu parceiro Gururu dos Caixa Baixa. Ei, a sua esposa, obrigado pela presença, Gururu. Um abraço aqui no Dinho Bressão, garoto. Dinho. Sinta-se na batida agora. Cadê o grito das gostosas aí? Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Vai, toma, só dos pobres, vai, toma. Agora meu parceiro Austin. Okay. E a primeira dama. Agora vai. Meu amigo Sarrafio, o Juninho Play. Vai, toma. E a minha amiga Yasmin. Vai, toma, vai, toma. A Elane do Guamá. Vai, toma, bora botar pra... Diaboninho! E a galera joga o dedinho pra cima, gira pra um lado, gira pra um outro, gira pra um lado, gira pra um outro, girando, girando, girando, girando. São amores, amores que matam. Deixa na batida, deixa, deixa na batida, deixa no batidão. Fala, Diego, caçador. Tiaguinho dos Garotos Red. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Fala, meu parceiro da nova remoçada. O bagulho doido, doido. Pode engasar. E aí, Dinho Bração, esse conhece. Pode engasar. Sente um traiga e foi lá pra casa. Crocodilo Praia. Depois de Scott, ela foi. Essa amiga Thay Gonçalves. Hoje é aniversário dela, parabéns pra você, Thay. Aí, Liwigo. E você, meu camarote. Já pode ficar pelada, não, não, não. Nosso amigo Formiguinha, Lana. Bagunçada. Do Estrela do Porto. Meu som é lá de estrada. Parazão pelado, um abraço pra vocês aí, ó. Chama a criança daqui a pouco. Leozinho Playboy, o Nadson do Fox Impressão. Esquenta, é e o Big do Lava Jato. O meu parceiro Bailson da família Roxor. E aí, Bailson, um abraço pra você, garoto. Shopping Del também tá aqui. Aqui. Bora botar na pressão que o animal tá furioso. É a adrenalina que toma conta da fazenda. Olha o batidão. Olha o batidão no batidão no batidão. E ali no camarote, a minha amiga Anne Abenacif. E o seu esposo Hugo. Seja bem-vinda, Anne! As novinhas ficam loucas quando a guerra... E a minha esposa, Rafinha e o Eduardo. Pop, e aí, Cristian Brito? Prepara, meu parceiro, que vai rolar ditada! Vai rolar ditada! Joga a mãozinha pra cima, só que é louco na veia! E tá de muita ditada, assim, ó! Me escutar, vai ver que isso não é drama. Meu parceiro Farinha. Precisa raciocinar. E a Thaís Gisele. Beijo. E aí, Bruninho? Mas quem e as fugitivas do Croco. A Dadazinha, a Tália. E aí? Fiz essa letra pra te incentivar. E se você mudar, vai fazer falta. Alô, Mel! Se teu hobby é sentar, eu vou te dar pra te parabéns. O meu parceiro Isaac também tá na área. Você, um abraço pra você. Alberto Martins também tá na área. Então, Robinho Heineken, o stop do comércio na área. E aí, Robinho? Então, Thiago do Compressão, Alex do Lanche, o Pito do Lava Jato, tá todo mundo aqui. E aqui na retaguarda, Dinho, o meu grande amigo Cururu dos Caixa Baixa. DJ Mulher. E a sua esposa tá aí na Ruivinha. Escutar. Inclusive, hoje ela tá completando 9 meses de gestação. Precisar. E quem sabe, né, hoje que nasce moleque aqui no Crocodilo. Transar. Uhul. Mas quem sou eu? Se quiser vir pra cá, vou me contar, dizer que não me dá. Fiz essa letra pra te incentivar. Meu parceiro Jonas e o Robert, meus fugitivos. O hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. Parabéns, mas preciso de você. O rolê valer. Senta bem, senta bem. Olá, então sarra, então sarra. A bunda no chão, no chão. Então sarra, então sarra. Então sarra, então sarra. Agora vai! Prepara o camarote! Vem no caqueado, vem no caqueado. Bora de dedinho, a galera vai dançando, vai dançando, vai dançando. Bora de dedinho, vai! Deixa registrar a presença aqui dos jogadores Alex e Juan, o Jaime do futebol profissional do Paraense. E ele também tá bom balão nesse gigante. E vem no batidão, vem no batidão. Bora de dedinho, bora, bora de dedinho. Joga, joga a mão pra cima e faz, faz, faz. Boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. E aí, meus põe na fita! Novinha passa mal. Segura! O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá... O meu grande amigo Alan Douglas. Novinha alisando a cabeça. O homem da Marinha Mercante. E olha o gordo, tinha um pressão. O dentinho neném, o Cláudio. De... É a minha mega fuga da TF. Essa garrafa de Xandão, por quê? Por quê? Por quê? Olha o crocodilo aí, olha, olha, olha o crocodilo, pode crer. Gatinha, se tu tá passando agora, cuidado que o crocodilo vai te morder. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada. O nosso grande amigo Will Silva. Ele também tá aqui, ó. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave, todo sorridente. O crocodilo tá muito louco. O crocodilo tá diferente. Da novinha alisando a cabeça do toco. E o toco suave, todo sorridente. Atenção, meninas, escute bem o meu recado. Se liga na do Mr. Catra e do MC Dourado. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Vai, gigante! Depois do sucesso da boquinha do animal, eu trago aqui ele ao vivo comigo, o meu parceiro Marlon Branco, o homem da tremidinha, o cara que faz as batidas que enlouquece a galera. E aí, Marlon Branco? Quem sabe... Já dá pra fazer ao vivo já, Marlon Branco? Já? Porque quem sabe faz ao vivo, o Dinho vai liberar a batida, libera, libera, libera, já! Vocês que me pediram um pouco de putaria. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora eu vou mandar pra elas. Sabe por quê? Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava, hoje tem dentada nela. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava. Se trava louca, não tem diferença não. Me comanda é o gordo e também de pressão. Fala 20 e patrese, vamos ver qual é a parada. Vem chegando o ministro Neto com a dentada. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava, hoje tem dentada nela. Sente trava nessa porra, Vocês que me pediram um pouco de putaria. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Tava sentindo saudade de te dar uma mordida. Acabou todo o problema, agora que eu vou mandar pra ela. Sabe por quê? Sinto trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sinto trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sinto trava. Bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho assim, ó. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Sente trava, sente trava, sente trava nessa porra, hoje tem dentada nela. Obrigado, Gordo de Depressão, a família Crocodilo Claro, tá de parabéns. Bela essa noite linda, a música nova em primeira mão, dando na mão de quem conhece. Gordo de Depressão, Patrese e Marlon Beat, sucesso do estado do Pará. E eu só tenho a cara de ser claro. Pera essa grande bala pra vocês, viu, gente? A música tá entregue na mão de vocês. Vocês são o único do Pará. E eu tenho certeza que eu tenho certeza que como vocês vão fazer essa música sucesso e como vocês transformam qualquer uma música. Mexeu com o Dini Gol de Bração é sucesso total, menino! Verdade! Esse aqui é nosso parceiro Marlon Branco, o rei da tremidinha. E por sinal, essa música é muito bacana. Lançado em primeira mão ao vivo aqui no Animal. Então bora pra cima, obrigado Marlon Branco. E a festa continua. E o Animal vai detonando, detonando. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro joga o bracinho pra cima. Cadê o grito da mulherada solteira aí? Quero ver, libera. Só quem tá solteira vai descer até o chão. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. Alberto Martins, é muita pressão, moleque. E hoje, domingo, a gente vai até o Murutinga, lá em Garapé Mirim. O Robinho Heights, hoje eu vou romper essa fronteira, porque eu gosto de romper fronteira. Bora, Iago! Bora pra cima, garoto! Segura, Vito! Segura, Alexi! Já! Só pra quem gosta. O Juninho Show, o Giovanni Silva. Essa aqui é muito firme. Passa o pano, Maílson. Agora, Hawk, já! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. O nosso parceiro empresário Raul. Nosso sucesso. O nosso amigo Luciano também da área. Queria mais. RL Eventos, valeu, um abraço pra você. Me tratava mal, me traía. E eu dizendo a todos da minha maravilha. Sou melhor que você. A galera tá no crime, o Animal vai detonando. Você me perdeu. Eu tô brigado com a mulher e eu vou dar fuga nela. Não, nós vamos ficar por aqui. Calma, calma, dá pra ser mais alto, dá pra ser mais alto, dá pra ser mais alto. Não, nós vamos ficar por aqui. Pois senti. Gordo, a fazenda tá do jeito que eu gosto. Bora! Bora! Bora! E aí, meu parceiro Bico dos Caixa Baixa? Ele disse: hoje eu só vou quando tocar a última. Os empresários do Castanheira. E aí, meu parceiro Beto e a primeira dama. E meu grande amigo Gaspar dos Primos do Rock. Um abraço pra vocês, meus primos do Rock. Minha amiga Dani Santos, fala Dani. O Juninho Play. Meu parceiro Adriano Sarraf, também tá na retaguarda, fala Adriano. E aí, Thiaguinho no táxi, segura. Faz ela habitar, se não solta o brinquedo. Bora, Tectosa, dá pra o meu parceiro Potter e a sua cunhada Letícia, olha só, direto de São Paulo. É só catucadão, catucadão, catucadão. E aí, Alemão da Lanche. É só catucadão, segura, catucadão, segura, catucadão, moleque. Olha só, olha só, olha só. É só, é só. O meu parceiro Belo. E aí, Belo? Leonardo Oliveira, o super ousado. Olha só, e aí, Dadaú? Olha só, é só catucadão, catucadão, catucadão, catucadão. Pode sentar a batida, pode sentar a batida. O bagulho tá louco, o DJ tá preparado. O nosso parceiro Tesouro também. Ele tá na área. O DJ que agita. Toma sua pisa, toma sua pisa, toma sua. E a minha amiga Nayara. Sua pisa, toma sua. Nayara da Nova. Toma sua pisa. Ela. Sua pisa, toma sua. E a Andy Feliz. Toma sua pisa. Nosso amigo Caio. Isso aqui é muito velha guarda, moleque. Na época do Estrela do Norte, na época que a gente tocava no Robinson, era um dos caras que fazia parte aí de todas as noites do Gordo de Impressão. Ele disse: hoje eu vim conhecer de perto o gigante, ele e o Lucas Alverende. Libera essa batida aí, maninha, assim, ó. Eu vou deixar você partir. Vai de Julinha para o Vitinho. Depois de devolver o ventilador dele, agora é assim. O animal Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Agora. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. Agora vai pegar. E o meu parceiro Robert. Sofrer. Dali meus fugitivos na área, valeu! O que me fez... E aí, parceiro Jonas, um abraço, galera! Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Olha, meu amigo Zé Pequeno. Pirada, e com a equipe ficha, ficha. Zé Pequeno, se eu tô solteiro. Eu vou ficar, eu vou recomeçar. É churrasco! E você não vou lembrar, você é a página. Minha amiga Bárbara Canhão. E com a equipe ficha, ficha 28 do... Felipe Augusto da Grande Família. Agora vai... E aí, Juninho Prime. O que me fez sofrer. Os caras do Regis. Meu amigo Thiaguinho, o Willi da Tornado. O Wallace Modesto também tá na área, segura o Wallace. O que me fez sofrer. E o nosso parceiro Evertinho também, bora Evertinho. O que me fez chorar. Bora Isaac, já. Viviane Batidão. Eita, aqui lá vem mais uma, lá vem mais uma, lá vem mais uma, lá vem, lá vem. Nosso telão, a loja Josi Modas, tá de neném. Bota a pressão, Boninho. E a minha amiga Laiane, um abraço pra você. O som que ela gosta. E aí, Júnior Gordo, segura, garoto, segura, garoto. Eu queria teu amor, Boninho. Olha o carimbó, olha o carimbó, o carimbó. Quem vai sair da festa travado dá um grito. olha a marca do momento no telão. É a marca que veste a mulherada do Crocodilo. Adriane Moraes, Adriane Moraes, é agora! Endoida, endoida, endoida! Prepara o colete que lá vai mais um, assim ó! Pra relembrar a época do Complexo Bombar. E aí, Alan? É GDS. O maior e mais forte de todos, Crocodilo Prime. Alô, alô. Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar. Mais alto, dá pra ser mais alto. Mas veio você pra me ensinar o que é o amor. Master Sitters, o seu canal de músicas no YouTube. Essa aqui é só pra quem tem tatuagem. E aí, Botar Abrão? O meu parceiro Renan, o Vigílio. E aí, meus põe na fita? Quero ouvir vocês cantando bem alto já. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos. Modesto, Taylor Matheus, Capité, o Eric do Whisky, do Camarote, na Copa do Carioca, produtor! Ela não se despediu. Por alguém, se me perguntar, não sei de onde vem. Eu sei que meu coração não quer parar de acelerar, e sem querer eu vou te buscar em pensamentos. A música liga um sistema que faz lembrar daquela noite de amor. Em meus braços você adormeceu, sabe, aquilo foi algo surreal. Como Cinderela eu vivi ao seu lado, momentos de amor tão lindos. A distância só faz me machucar. Cadê você? Quero de novo te amar. Eu vivi com você. Eu vivi com você. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Por favor, me deixe em paz. Pensa que que pode fazer comigo, que faz com as outras, eu não sou tão boba. Calha sua boca e saia daqui. Amanhã você vai ver que... Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou, não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Tente entender, dessa vez é pra valer. Nunca pensei me apaixonar assim. Você surgiu, me deu o que eu sonhei. O nosso amor é lindo e eu me entreguei. Você é minha vida, foi feito pra mim. A vida inteira queria amar alguém. Meu doce anjo, minha felicidade já não tem mais fim. Eu não vou te deixar jamais. Eu te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. Eu. Manda mais uma! Aquela noite eu te esperei. 11h25, nada faz sentido. Só era dar um toque e me avisar. Mas quer saber? Tô nem aí. Tudo bem, esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse eu voltava ao passado e faria a terra girar ao contrário. Voltava aquele dia e não te deixaria. Mas eu não posso apagar o que aconteceu e esse sentimento que a gente viveu. Eu nunca te ouviria me dizer adeus. Se foi amor, me diz agora por que não. Eu vou revelar um segredo. Amor bandido, roubou meu coração. Fica comigo, eu gosto de você. Por causa desse amor eu abandonei meu mundo. Eu penso em você cada segundo. Deixa então falar. Só quero te amar, vamos fugir para bem longe daqui. Do amor bandido que você me ofereceu, hoje eu estou pensando em você. Você me conquistou, não posso negar. Pra onde eu for, vou te levar comigo. Master CDs, o seu canal de músicas no YouTube. É só as melhores. E o tempo passa. Tá nas Ilhas Fugitivas de Guaraci. De um jeito diferente. Eu quero ouvir vocês cantando bem alto já. É impossível que a magia seja mesmo eternamente. Quero ouvir, quero ouvir. Mais alto já. Quero morrer de ciúme, me sentir apaixonado, rabiscando em guardanapos, caprichando nas palavras, pra dizer que eu te amo. Grande amor. inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Porque parar pra refletir se o meu reflexo é você. Aprendi numa só vida, compartilhando prazer. Porque parece que na hora não vou aguentar. Se eu sempre tive força, não vou parar de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que te falou que pra tá junto tem que tá perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo, pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz o que eu quero te dizer, vem pra cá, pra ver que juntos estamos e te falar. Mais uma vez que te amo. Só pra quem vai pro Murutinga hoje é lá em Garapé Mirim, papai. Não existe fronteira, não existe barreira que eu não possa atravessar. Não existe nada pra nos separar. Thiaguinho nunca mais rompeu uma fronteira, moleque. Ele e o Maílson da família Roxon. Alô, Maílson, quem sabe é hoje. Ei. Bora, Júnior Gordo, botar esse carro pra andar, moleque. Caraca, eu só faço besteira pra te encontrar. Se o bicho pegar pra você, pega pra mim também. Eu tiro a roupa do meu corpo, o bagulho é doido. Eu vou pra lua a pé. O Júnior Gordo tá economizando o pneu do carro dele, moleque. Eu sou maluca, maluca por você. Meu amigo Iago do Gol Pressão disse, quando tiver gasolina no tanque, eu tô rompendo fronteira. Eu sou maluca. Vitor, maluca por você. Sujou o Vitor Lava. Eu sou maluca. E o Alex coloca o combustível. Você, acabei de crer. Tá tudo certo. Banda Amazonas. Alô, meu parceiro Washington. Hoje tem fronteira hoje. Ai, meu farinha, tá rasgando dinheiro, farinha. Não existe fronteira. Tem bem, tem bem. Boradinho, bora, bora na pressão. Olha o jacaré movimentando, movimentando. Olha o jacaré movimentando, movimentando, movimentando, movimentando, movimentando, movimentando. Segura, segura o jacaré. Aí, aí, segura, segura. Você vai sentar por cima, e o DJ vai te pegar. Essa aqui é do meu parceiro Marte. Não adianta tu voltar. Capando os brothers. Você vai sentar. A piola potranca com bumbum, ela balança, mas te chama de malandra, ela vai se apaixonar. Com a piola potranca com bumbum. Bora dançar, Sarrafo, bora Juninho Play. De malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah, ah. Agora vai sentar. Fala, Zé Pequeno. Vai sentar. E aí, meus fantasmas? Vai sentar, vai sentar, vai sentar. Bota a piola potranca com bumbum, ela balança, mas te chama de malandra. Ela vai se apaixonar. Na potranca com bumbum, ela. Alô, meu amigo Hernani do bar. De malandra, ela vai se apaixonar. Vinicius, água pra cá, pai. Ah, ah, agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Alô, Yuri Eduardo. Ah, vai sentar, vai sentar, vai sentar. Ceará do Pop. O meu parceiro Vevé Produções. Vez. E meu grande amigo Diego da Pedreira. Pedrinho do Palio Bungido. Bora, bola, faz gostoso. E aí, Robocop? Você vai sentar. Acordo com o VIP também, da área. Um abraço do Gino Pressão. Gino Pressão. Pediu agora, toma. Não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. A piola potranca com bumbum, ela balança. Mas... Nosso parceiro Leonardo, super ousado. Valeu, Leonardo. A piola potranca. E o Raul Digital também, da área. Chama de malandra, ela vai se apaixonar. Ah, ah. Nosso amigo Nadson do Fox Impressão. Vindo Lava Jato, essa dupla imbatível. Então bora mais uma. Quebra o quadril, quebra o quadril, quebra, quebra o quadril. Quebra esse quadril. Eu quero ver quem sabe fazer caqueado agora. A galera do camarote que sabe fazer caqueado. Quebra esse quadril, quebra, quebra esse quadril. Mexe a cabeça, o quadril, a cabeça, o quadril. O quadril quebra, quebra, quebra, tudo vai quebrando já. Marquinhos de Curitiba. Existe na música. E aí, Marquinho? Uhul. O homem que comanda acelera. Assim. Bora, Playboy. Assim. Bora, skate, bora, Bel. E aí, Binho? Bora, bora, Dinho. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Inventei uma dança. Inventei uma dança muito louca. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Eu saí pra curtir com o áudio, o som. Pega digital, o cenário elétrico. Mexe a cabeça e o quadril e vai tremendo. Treme aí, moleque. Treme aí, moleque. Vem com o gigante.